ouvi, Senhor, a tua voz. Levanta-me, contende, ó Deus. Nos montes clamo por ti, justiça e amor, meu coração quer sentir. O que queres de mim, Senhor? Praticar a justiça, amar com fervor, andar humildemente ao teu lado, teu povo, ó Deus, sempre ao teu chamado. Lembra-me, Senhor, da tua bondade. Fizeste-me subir da escravidão. Com Moisés, Arão, tua verdade, testemunho vivo da tua salvação. O que queres de mim, Senhor? Praticar a justiça, amar com fervor, andar humildemente ao teu lado, teu povo, ao teu chamado. Clama, ó cidade, escuta a sua voz. Não há tesouro, só o amor que traz paz. Coração sincero, Senhor, eu quero em ti confiar. Praticar a justiça, amar com fervor, andar humildemente ao teu lado, teu povo, ó Deus, sempre ao teu chamado. Português e worship, acho que tá. Piano, se tem voz de bebinho.